03 da TGL, Alfa Vitor José. Reposto através do farol. Reposto parado através do farol, Alfa Vitor José. Operem 199 decimal 8, aciona 5155, Cotei. Na minha empresa no 4, aprovou Petrolina, nível 340. Aeroveta Zulu 20, escola pista 10, esquerda, mão, foco. 198 apontou, aciona 5155. Negativo, mantenha o perfil da saída 6321. Solo Salvador, muito boa tarde, eu vou 1399. Aí que é com o Delta no 44, copia Salvador Manassi. Autorizado Salvador Manassi, 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor a sé, controle opera C98, aciona 0125, cotejo. Como é que é com o Delta? Confirma o POB? 02, estacionamento táxi da Calazo com a torre 18-6, o ajuste 1-0-1-5, um voo. Solo, gol 1-3-9-9, boa tarde. Boa tarde, gol 1-3-9-9, prossiga. Temos a informação para a FAPO, a gente deve coordenação 380, São Paulo, Congonhas. Ok, informe se mais de faltas, porém ainda não temos o plano do sistema. Oroco, é o 09-38. Ok, assim que chegar iremos autorizá-lo. Me confirme a aerovia que o senhor irá prosseguir para São Paulo? Eu tenho aqui Upper Zulu 10 até Brígido, após Upper Zulu 6 até Belo Horizonte, DCC Steve, DCC Kubla. Ok, por essa aerovia saída será da Euleda Brinde. Então prepare a saída da Euleda Brinde aguardando para copiar o gol no 399. Tá, Euleda Brinde aguardando cópia, gol no 399, obrigado. M3-21, Recife, 1260, 1282. 260, 288. Voo no 075, desça para 3000 pés, ajuste no 0. Desça para 3000 pés, ajuste com quem? 10 no 5. Tá. 155, decolado agora 02, controle 199.8, voo. Para buscar estacionamento na Silton. Autorizado, comitado. Muito boa tarde. É 3 e 7. Reduza para 1-7-0-9. 1-7-0-9, Bruno Gata. Controle Salvador, Altan 3155. Colono, perfil da El. Gente, tudo 340, está sob vigilância 3. 340, está 3155. Condo 076, contact tower frequency 118.6. Ok, aqui 3, Condo 076. Confirme, Gol 07. Está autorizado a gente no X-ray da 1 andar para 1 andar 7. Afirmativo. Condo 076, right left 10. Condo 076, check in gear down, look at clear to lane 110, wind is 150 degrees, V7 knots. Okay, the gear is down locked and we just land on 110, Condo 076. Papa Romeo, Romeo, Papa. Romeo, Romeo, prossiga. Pela direita, a partir do externo, ok, sim, a partir do externo, estou ciente da base, informo que agilize na medida possível, após o externo da base, estou com um Boeing da Gol, com o número 3 agora na aproximação, para caso o senhor não acabar sendo preterido, ok? No 075, saindo do tráfego, foi a porta passando externo, voo no 075. Porta no externo, mano, 075. Small 9, welcome. Okay, 1219, Condo 76. Cuidado. Pardon. Romeo Bravo Oscar, livre pouso, pistão 97, 160 graus, 17 mais. Livre pouso 97, Oscar. 76, taxi via Alpha. Juliet to gate 1-1. Condo 076, taxi via Alpha and Juliet to gate 1-1. Zero. Partiu bom, só para o motor. 1-0 no 5. 35627, chame Recife. 1-2545, alterne 1-2685. 2545-2685, 35627. Vitor Juliette, frequência ali. Ono 925, desço 050 na chegada a Bunk, nem 0075. Oscar, solo agora 0845, frequência do estacionar, bem-vindo. Pouso autorizado, pichando 0, vento 1,50 graus, por demais. Autorizado a pouso, pichando 0, mano 155, chame Recife 1251, alterne 13325. Tamacé 35251, alterando 13325, tá 3051, boa tarde. Que o Delta, observando o tráfego que está daqui, cruzando agora o 2017, atendendo para o estreito turbulência, fundo pronto em livre decolagem. 150 graus, 179. Nós, o solo, o Oliveira, bem-vindo. Boa tarde, para Confins, 360, copia. Ok, agora os corre nós temos o Chanel que vai nos tomar para táxi, 30 segundos. Para o táxi Chanel 6327, com 58 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando o Salvador. Taxi avião ideal, ponto para torre 186, estado no 05, bom voo, Chanel 6327. Ideal, 6327. Azul 4118, prossegue com a cópia, está autorizado com FIS 360, via Upazul 16, decola da 120, curva direita, saída da Eoleda Brise. O controle opera em 119, decima 8, a gente está no transponder 5142. Quando pronto, estão em posicionamento no 03. Autorizado, chamitado. Chama táxi. Fala, Salvador, boa tarde, bom no 075, liberando a escuta. Bom no 075, boa tarde, prossegue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, bom no 075. Bom no 399, São Paulo 360, copia? Copia, gol no 399. Autorizado São Paulo, nível 360, via Zulu 10, após segue a rota do plano, decola da 10. A curva é à direita, saída da Euleda Bridge. Controle opera em 199, decima 8, aciona 5170, cortejo. Lado 360, São Paulo, Congonhas, decola da 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Aciona 5170, controle opera em 19,6. E a rota do plano de voo é por Zulu 10, então. Correto, quando o transome push e acionamento, confirmando o gate? Estamos no gate de número 7 amarelo para push e acionamento no 399. Copiado no 399. Voo no 755. No 755, isso para 2 mil pés, está autorizado ele, assim, posto ali. 2 mil, chamada estabilizada. Puxa na M327, controle 19.8, declarado agora os 15, bom voo. 118.8, puxa na M327. Só avisando que não iniciou o push, temos condições de ingressar um Boeing da Gol para o 09, passando a sua retaguarda? 06 da Bahia. Autoriza a Leda direto, Chanel 6327? Afirmativo. Ingressar o Boeing, então a gente vai aguardar a passagem do Boeing de pé. Gente, no 075 de viés para o 09. Viés para o 09, vou no 075. Chanel 6327 solicita nível final 180. Ok, o controle, o voo no 95 ponto. O Eco Golf Oscar é uma voz que está com o Teresa Santana e autoriza a frequência livre. Ok, Eco Golf Oscar está aqui. Obrigado, come. 6729, a saída para com fim. Pela Alfa Zulu no 6 é a da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. Quando você vê, está na vista do Alfa. Autorizado, confim 360 via Alfa Zulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 199, decimal 8, aciona 5164, cotejo. Na verdade, saída é da El Leda Bridge, ok? Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Da El Leda Bridge. Correto, condução do seu funcionamento, confirma o gate. Mas não, não, confirma o gate. Sim. 4198 no 03 irá aguardar, nós temos um Airbus da Avianza que irá aproximar para táxi dentro de instantes e após iremos liberar o senhor no 03. Alô, o Alexandre, minha tripa, no passo, ataque de pessoas a bordo 108, alternando que estão economia 3 horas. Tiago, taxia em 100, parte em Alfa, ponto espera chama torre, 186, estado no 05, bom voo. Obrigado, boa tarde. Gente, após o tráfego, a linha mantém, foi para poder colar como autorizado. 63, não faz. Controle no Salvador, Guardião 02, outra voz do que sua fim. Também torre 1 no 862. Sim, com a aproximação informarei pista livre, 925. Informa o tráfego da Avianca, o Airbus agora alinhando para a decolagem. Assim, 755, solo agora 22, ao livrar 21.9, o solo, bem-vindo. 219, obrigado. Estamos passando, solicitando regresso. Torre Salvador, boa tarde, Guardião 02. Guardião 02 na escuta, prossiga. Jaguarito, o João Sangon, 129. Guarda no ADS e assunto autorizado direto para a segurança. Quer cruzar a reta guarda do gol, guardião? Sim, ativo, estou autorizado. 63 no quadro, Chané, pista livre, decolagem autorizada, 150 graus com 62. Ok, o guardião está autorizado, então a retaguarda do bang da Gol, que acabou de passar o externo, está autorizado. Não, após o gol, não há tráfego nenhum a informar. Reporte cruzamento da 1-0, o guardião 02. condição. Autorizado o cruzamento da retaguarda do Gol, reportará visando esse 190, Guardião 02. Alfa, reportando as letras, 755. Muito boa, Santa 3297, informação Quebec para possível atualização. Santa 3297, autorizado, Confins, nível 360, via Pesulu 16, decola 10. Curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle opera em 119, decimal 8. Aceno transponder 5166, contexto. Aprovado, Confins, no 360, Pesulu 16, decola 10 à direita, da El Leda, após Bridge. 198, controle 1166, transponder, Santa 3217. Correto, são 3217, quando pronto, chame para o pushback, acionamento no par 3. Afirmo, chamará, 3217. Eu chamei 6327, chame o centro retido, 1251, ao TR 13325, informe que vai manter 180. 1251, alterna, poderia confirmar a alternativa? 13325. Controle, boa tarde, eu chamei 6314, decola, passa 2200. 6314, suba ao 340, sai da bomba. 340, sem restrições na bomba, Xanar. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Corre, condução, corre, 196, 10, 95, 4, 19. 5, solo 25, direita, 121, décimo 9, do solo livrado, bem-vindo. Direito, 219. De November Alfa, mantenha o ano 1510, ingresso na Interlagos e após rotatória. 19, que já é coordenado com centro, está autorizado nível 160 para conquista conforme a rota do plano, decola da 10, curva direita, saída arbor, elefa após direto. O controle opera em 119 decimal 8, aciona 5407, contexto. Autorizado, retorna com curso, TRIP 5219, o cotejamento está correto, quando pronto, estou indo para o pushback acionamento, confirmando no passo 3. Afirmo, passo 3. Sim. Paulo Salvador, boa tarde, bom, 925, 925, boa tarde, né, Alfa, reportando, Transnet. Alfa vai reportando, Transnet, vou 925. Nuno 8, pista livre, tem autorizado além decolar, avião Antônio, nome é 0 graus, ponte nós. Passarei 2231, boa tarde, barreiras 340, está autorizado. Conforme a rota do plano, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, Cogibo, após direto barreiras. O controle opera em 199, decima 8, aciona 5176, cotejo.